uma saudade, um desejo de te encontrar. Sei que é possível, Deus me disse que sim. Então vou sonhar, preciso te encontrar, descansar no teu carinho, ter de volta o meu sorriso. Não vou mais procurar o que eu não quero encontrar, não vou mais chorar se Deus criou alguém pra me amar. Vem correndo me achar, eu preciso de você. Vem pra mim, vem me abraçar, meu verdadeiro amor. Vem correndo me achar, eu preciso de você. Vem pra mim, vem me abraçar, meu verdadeiro amor. E quando me encontrar, não vou te perder jamais. Um desejo de te encontrar. Sei que é possível, Deus me disse que sim. Então vou sonhar, preciso te encontrar, descansar no teu carinho, ter de volta o meu sorriso. Não vou mais estão agora depositando seus sonhos no teu altar, Senhor. Queremos aprender a confiar em ti, esperar em ti, descansar em ti, Senhor. Te entregamos.